que não haja gritos de lamentos em nossas praças, mas sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Salmos 144 e o verso 4. Com esse texto bíblico, eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que filhos iremos deixar para a sociedade e para a igreja? É uma pergunta que ela não para de bater nas nossas vidas. Meus amados irmãos, a Bíblia fala no livro de Deuteronômio também, no verso 6, 22 e 8, quando edificares uma casa nova, farás no seu telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de alguma maneira, cair dela. Daqui a pouco eu volto para falar a palavra de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. As casas na antiga Palestina tinham telhados planos que serviam como terraços. O grande líder Moisés instruiu os donos a construir um parapeito. Na verdade, é um muro de proteção em volta dos terraços para evitar que alguém caísse e morresse. Era uma boa medida, porque então muitas crianças indefesas foram poupadas pela prudência, pelo equilíbrio dos seus pais em fazer isso. Mas eu quero nesta manhã falar aos pais que me ouvem, as famílias, acerca da construção do parapeito do seu lar. No sentido moral, no sentido espiritual, como está? Como está a resistência das ondas impetuosas do mar da vida contra a tua casa? O que que encontra o nosso inimigo quando ele avança para destruir a tua casa, teu casamento, teus queridos filhos? Qual é a proteção que tens lá? Ou não tem? São perguntas que eu faço. Talvez o parapeito do seu lar, pai, no sentido material, esteja 100% bem. Talvez como profissional, como empreendedor, como um homem empresário bem-sucedido, mas como está vivendo dentro desse espaço as pessoas que ali estão? Tem segurança ou tem medo de poder chegar à noite e ter que chegar naquela casa? Como está os pais dentro do lar, para que esse moço, essa moça, queira chegar em casa para descansar? E falando disso, eu pergunto, e o lado espiritual, o mundo espiritual, existe dentro desta casa orações? Não seria, para você querido que me ouve, uma calamidade um filho sofrer um acidente na estrutura moral sobre a responsabilidade do pai? Eu não quero que ninguém diga. Tenho vergonha do pai que eu tenho. Tenho constrangimento da mãe que me gerou. Nós não podemos cometer erros para que os nossos filhos tenham vergonha de nós. E se porventura nós tivermos estas quedas, se alguém que me ouve é uma pessoa destruída emocionalmente, que tudo isso veio à ruína com o teu casamento, a tua vida profissional, teu alto salário já não existe mais, a casa própria, você está vivendo a miséria. Eu quero dizer para ti que, ainda que tudo tenha falhado, tu pode levantar dessas cinzas para ser um bom pai, para refazer o parapeito dessa casa onde você já viveu tanto. O chefe da família tem uma tremenda responsabilidade. É preciso pensar seriamente sobre a influência que nosso filho, nossa filha, vai proceder e o que eles vão produzir serão fundamentais para a vida deles, do casal, dos filhos, dos netos, dos bisnetos que um dia virão. Uma geração ainda não nascida, ela poderá receber a bênção ou a maldição, dependendo da maneira como nós, pais, vivermos, pensarmos e falarmos. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Eu quero nesta manhã orar com você. Deus amado, nós continuamos na tua presença, sabendo que nesta hora, Senhor, eu tenho convicção de que a tua palavra tem penetrado. Talvez alguém me ouviu com lágrimas, porque sentiu que a sua casa houve essa falha em colocar metas, limites, e os filhos saíram e muitos estão longe, não só do pai e da mãe, mas longe de Deus. Esses demônios que atuam para destruir lares, que embatem com força como as ondas impetuosas do mar contra os parapeitos protegidos, feitos para a proteção, não venham ter forças para destruir aquilo que Deus tem colocado em favor da sua igreja, que é a proteção do sangue de Jesus. Nós oramos ao Deus dos céus, agora e sempre. Amém e amém.